Solto está o pássaro proibido. Perigo, cuidado, sinal nas ruas. Plumagem clara, brilhante, ao sol e à lua transparente, ao corisco e à maré, ao corisco e à maré. Eu canto o sonho na cama, do jeito doce moreno. Eu canto pássaro proibido de sonhar. O canto macio, olhos molhados, sem medo do erro maldito de ser um pássaro proibido, mas com poder de voar, mas com poder de voar. Eu canto o sonho na cama, do jeito doce moreno. Eu canto voar até a mais alta árvore, sem medo, brilhante, iluminado, cantando o que quer dizer, perguntando o que quer dizer, que quer dizer meu cantar, que quer dizer meu cantar. Eu canto o sonho na cama, do jeito doce moreno. Eu canto la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eu canto.